Graça e paz, irmãos e irmãs, vamos dar continuidade à nossa ministração sobre o livro de Atos dos Apóstolos, hoje no capítulo 3, mas já comunicando a você que em breve nós teremos também uma ministração de um livro de um pastor muito querido, que eu quero que vocês conheçam. Não será um dia de ministração, mas um livro da Bíblia, que é o pastor Jessé, Sebastião Jessé, tá bem? Então, em breve também teremos, além de dar testemunho de que a ministração ontem sobre o novo céu e a nova terra foi alguma coisa de sobrenatural, maravilhosa mesmo, que nós recebemos. Deus operou, foi graça pura de Deus, maravilhosa graça, como foi citado na pregação, e o Senhor utilizou a missionária para enviar essa mensagem, para fazer essa mensagem. Façamos então a leitura de Atos capítulo 3. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que encontravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que dessem um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: "Olha para nós." E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: "Não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda." E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes, que de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo, e ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhe acontecera. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo correu maravilhado para junto deles, num lugar chamado Pórtico de Salomão. Ao perceber isso, Pedro exclamou ao povo: "Varões de Israel, por que vos admirais a respeito disso? Por que estáis olhando para nós, como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou santidade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós entregastes para ser morto, e diante de Pilatos o rejeitastes quando esse havia decidido soltá-lo. Todavia, vós negastes publicamente o Santo e Justo e pedistes que o assassino fosse libertado. Vós matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. E nós somos testemunhas desse fato pela fé em nome de Jesus. O nome curou esse homem que aqui vedes e bem o conheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a esse agora saúde perfeita, como todos podem observar. Contudo, irmãos, eu sei que o que vós e vossos líderes fizeram com Jesus foi sem o perfeito conhecimento do que estavam praticando. Entretanto, foi dessa forma que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, anunciando que seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim seja, sejam apagados os vossos pecados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, ele envie o Cristo, que já foi previamente designado, Jesus. É necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo por intermédio dos seus santos profetas. Porquanto declarou Moisés: o Senhor Deus levantará dentre vós, irmãos, um profeta como eu. A ele ouvireis em tudo que vos ordenar. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir esse profeta será exterminada dentre o povo. Em verdade, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, pregaram e predisseram esses dias, e vós sois os herdeiros dos profetas da aliança que Deus estabeleceu com vossos antepassados. Ele declarou a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Sendo assim, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente para vós, a fim de abençoá-los, convertendo cada um de vós das vossas vidas pecaminosas. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Hoje é possível fazermos a leitura das notas de rodapé, pela questão da extensão do capítulo e do conteúdo também. Então vamos lá. A primeira nota aponta Pedro, João e Tiago, irmão de João, naturalmente passaram a liderar o grupo dos apóstolos. Então é importante você entender isso. Pedro, Tiago e João se tornaram uma liderança entre os 12, já incluindo Matias. Naturalmente, passaram a liderar o grupo dos apóstolos e discípulos por causa da íntima comunhão que tiveram com Jesus. O judaísmo antigo obedecia a três horários fixos de oração, para você entender o momento em que eles estavam indo para o templo. No meio da manhã, era chamada terceira hora ou 9 horas da manhã, como conhecemos. A hora em que se oferecia o sacrifício da tarde, vespertino, hora nona ou 15 horas. E, ao final do dia, ao pôr do sol. Ao pôr do sol também era o final do dia para o povo de Israel e boa parte ali do Oriente Médio. Esse portão, também chamado de Porta Formosa, era todo revestido de bronze fino. Ontem nós ouvimos explicações maravilhosas sobre isso. Não perca. Se você não ouviu, volte e ouça. E se apagou aí, vá no blog e ouça, que é maravilhoso o que Deus está preparando no novo céu e na nova terra. Mas esse portão revestido de bronze e principal acesso para o átrio do templo, oferecendo passagem, uma passagem entre o pátio dos gentios e das mulheres, que era separado do pátio dos homens e depois do santo lugar e do Santo dos Santos. Do pátio exterior entraram no pátio das mulheres, onde ficavam as caixas coletoras das ofertas, e depois passaram para o pátio de Israel. Como eu disse, desde o pátio exterior foram atravessados 9 portões até os pátios interiores. O pórtico de Salomão ficava ao longo do lado interno do muro que cercava o pátio exterior, com fileiras de altas colunas de pedra de 9 metros de altura e um teto todo trabalhado em cedro maciço. Deus sempre foi muito zeloso com relação, muito cuidadoso, muito estético com relação a tudo que fez. Por isso nós temos um mundo cheio de maravilhas. E eu volto a dizer, ontem ouvimos uma explicação sobre a Nova Jerusalém maravilhosa, sobre pedras, sobre a extensão do templo. Mas isso desde o tabernáculo é assim. O Senhor é muito zeloso. E por isso nós também temos que ser muito zelosos com a nossa vida pessoal, que é o templo do Espírito Santo, com a igreja, a comunidade dos santos, que é um lugar de habitação do Senhor também, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos ali, ele está, ele finca a tenda dele também. Temos que ser zelosos com tudo que diz respeito à obra do Senhor. Em sua soberana vontade de glorificar seu filho Jesus, Deus não se limita no exercício do seu poder às virtudes ou capacidades humanas. Pedro fez questão de proclamar sua condição de servo e render glória a Deus. Relembrou as profecias que anunciavam a vinda do servo sofredor, Isaías 52, Isaías 53, Mateus 12, Atos 4. Então ele estava dizendo: não sou eu quem estou fazendo esta maravilha, esta cura, é o Senhor. Pedro aproveita o momento de atenção e fala de irmão para irmão com seus compatriotas. Corajosamente lhes revela a gravidade do erro que eles cometeram. Eles negaram o Senhor, votando por sua condenação, e desprezaram-no, e se recusaram a reconhecê-lo como Messias, mesmo diante do poder dos ensinos de Jesus, dos seus sinais miraculosos, da sua vida absolutamente consagrada ao Pai. O próprio procurador romano Pilatos não viu motivo para condená-lo e tentou soltá-lo, mas os judeus, ensandecidos, principalmente os líderes, exigiam a crucificação de Jesus, como nós conhecemos a história. E até hoje, irmãos, hoje já há muitos judeus convertidos, mas há muitos que ainda não reconheceram que ele é o Messias. Mas reconhecerão certamente, para que se cumpra todo o propósito do Senhor. Se não todos, muitos reconhecerão. Assim como digo que se todos os judeus não reconhecerão, também todos os gentios não reconhecerão. Há corações obstinados e que não se dobram, não se prostram perante o Senhor. Os apóstolos foram testemunhas oculares, ele diz isso. Nós vimos tudo que Jesus fez, nós vimos a sua ressurreição. Eles foram testemunhas oculares da vida santa e poderosa do Filho de Deus e da sua injusta condenação e morte. A maioria dos discursos em Atos repete esse tema: vós matastes Jesus. É importante, quando nós queremos ser tratados de verdade, quando nós queremos ser transformados de verdade, nós lidarmos com o pecado de frente. Não com subterfúgios, nem transferindo para outras pessoas. E o livro de Atos ajuda os judeus a compreenderem que eles cometeram um erro crucial, até tem a ver com a morte em que Jesus foi condenado. Um erro crucial naquele momento, mas que não precisam mais cometer esse erro. Nem precisavam há 2.000 anos atrás, quando da ocasião desse sermão, nem agora. Você que é judeu, você pode reconhecer claramente nas escrituras, toda a escritura, não vá só por ensinamentos dos rabinos que têm uma visão de tentar conduzir você a outra maneira, apontando que ele é o libertador político, porque isso vai desembocar, pelo contrário, numa aliança com o anticristo. Mas creia que ele é o Messias de um reino que pertence primeiro a vocês. A salvação vem dos judeus e depois veio para nós, gentios. Vós matastes Jesus. Temos que encarar isso de frente. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Pedro enfatiza que Jesus é inculpável, santo e justo em relação a Deus e aos homens. A expressão utilizada aqui, o seu Cristo, também significa o seu ungido ou o seu Messias, numa clara referência ao Salmo 2, versículo 2, conforme Atos também 4, 25 e 26. Era indispensável que os judeus se rendessem as evidências quanto à necessidade do sofrimento expiatório do Messias, claramente predito ao longo de todas as Escrituras sagradas, como Isaías 53, 7 e 8, Atos capítulo 8, 32 e 33, Salmo 22, 1, Mateus 27, 46, 1 Pedro 1, 11, Lucas 24, 26 e 27. Entretanto, até nossos dias, a cruz de Jesus continua sendo escândalo para os judeus, para muitos judeus. 1 Coríntios 1, 23. Então, em nome de Jesus, eu lanço essa palavra na certeza de que ela não voltará vazia, e mais um judeu, assim como temos muitos que já se converteram, mais um judeu, seja do Brasil ou fora do Brasil, reconhecerá Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu declaro, ministro isso e creio que ele vai operar essa obra. Pelo menos mais um, Senhor. Me conceda, pois, pelo menos mais um. para honra e glória do teu nome. O arrependimento verdadeiro, falado aqui no capítulo, é a radical mudança de ideia e da vontade proveniente de um profundo sentimento de reconhecimento do pecado, da tristeza pelo pecado, pelos erros cometidos, motivando uma total transformação no caráter e estilo de vida, no comportamento. Em consequência do arrependimento, o repúdio ao pecado e a tudo que é errado, e da consagração ao Senhor, a obediência a Deus pela fé em Jesus. Todos os pecados são destruídos, cancelados, anulados em seus efeitos, como nos ensina o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 18 a 25, capítulo 12, versículo 1 e 2. A total restauração da humanidade e de toda a terra ocorrerá com a segunda vinda de Cristo. Ele está chegando, quando as grandes bênçãos prometidas e ainda não plenamente usufruídas serão derramadas sobre todo o povo de Deus. Por isso devemos orar e trabalhar pela conversão dos judeus e a evangelização do mundo inteiro, judeus e não judeus, e assim apressarmos o glorioso retorno do Senhor, como nos mostra a segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 12, em Romanos 11, no verso 25. Jesus Cristo, queridos irmãos e irmãs, é o cumprimento das profecias feitas no tocante a Moisés, perdão, a Davi e a Abraão. O Messias seria um profeta, assim como Moisés foi profeta, o libertador de Israel. Ele era uma tipologia também. Ele era um símbolo daquilo que Jesus faria de modo pleno e absoluto, previsto nas pregações de Samuel a respeito de Davi, o ungido, traria bênção sobre todos os povos da terra, de acordo com as promessas feitas a Abraão. Os primeiros sermões de Pedro, em Atos, revelam que Jesus é o sucessor de Davi e Moisés, cumprindo as profecias do Antigo Testamento desde Abraão. É o que eu falo sobre a linha de continuidade que você precisa entender. É importante. Se não entender, fica com uma espiritualidade comprometida, caduca, atrapalhada, desfigurada. Você precisa entender que há um só propósito de Deus desde o princípio. O profeta Samuel ungiu a Davi para ser rei e declarou que seu reino seria estabelecido. A palavra grega traduzida no versículo 22 por levantará é a mesma aqui traduzida por ressuscitado, o que reforça a ideia de Deus haver providenciado o nosso Redentor. Aleluia! E nem mesmo todos os pecados da humanidade e morte poderiam detê-lo. Ao contrário, na ressurreição de Cristo, o Senhor cumpre as profecias entregues aos pais. Em Jesus ressurreto, aquela bênção prometida a Abraão e dirigida a todas as nações, Gênesis 12, versículo 3, alcança o seu pleno cumprimento. Quando eu falo pais aqui, pais de Israel, aos patriarcas, tá bem? Irmãos, glória a Deus por essas notas, elas nos ajudam a apontar mais alguns elementos, esclarecem mais elementos sobre o texto, mas agora eu quero trabalhar com você cinco aspectos de ordem pastoral. Em primeiro lugar, havia um homem aleijado de nascença que ia para o templo pedir esmolas, donativos, até que passou por ele Pedro e João, e eles disseram para aquele homem: olhe para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber alguma ajuda, quem sabe um donativo. Então afirmou Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda. E ele, segurando pela mão direita, ajudou o homem a se levantar, e naquele mesmo instante, os seus pés e tornozelos, ficaram firmes. O homem se levantou, depois passou a saltar-se, começou a andar, foi para o templo, celebrou, louvou a Deus, e as pessoas o viram adorando e reconheceram que era aquele homem que ficava pedindo donativos. A primeira palavra que eu quero dizer para você é que o sobrenatural deve nos acompanhar. Meus irmãos, minhas irmãs, nós já falamos isso no curso de liderança, mas talvez nem todos tenham ouvido sobre fé. Nós temos que crer, irmãos, como a igreja primitiva e como muitos homens e mulheres creram nesses 2000 anos. Nós temos poder e autoridade. Esses sinais, eles são importantíssimos para que as pessoas saibam que Jesus Cristo é o Senhor. Eles são importantes para os que não creem. Além do processo soteriológico, o processo da salvação, da doutrina da salvação, preste atenção, eles são importantes para a vida da pessoa. Ele estava aleijado e alijado de muitas coisas desde o seu nascedouro, desde que ele nasceu. E naquele momento, então, ele foi curado. Por quê? Porque Deus nos deu poder e autoridade, bem direto. Deus nos deu poder e autoridade para curar enfermos. Então, nós, como igreja, temos que orar para a cura dos enfermos, todos os enfermos, não importa qual seja a enfermidade, e se for a vontade do Pai, e com a fé que nós orarmos, e se a pessoa também tiver fé, é importante esse conjunto, mas às vezes acontece sem o conjunto mesmo. Acontece pela misericórdia de Deus e ponto. Às vezes acontece pela fé de quem está ministrando. Mas em muitas vezes Jesus falou: foi a tua fé que te curou. Isso é um elemento fundamental. Então, nós devemos experimentar o sobrenatural. E o sobrenatural deve se tornar para nós algo cotidiano. Eu não vou dizer o sobrenatural vai se tornar natural, mas eu vou dizer que o sobrenatural permanecerá na sobrenatural, porque ele vem de Deus, é ação de Deus, é poder de Deus, é para a glória de Deus. Só que nós devemos estar prontos a ministrar essa bênção e nos acostumarmos a ver essa cura. Não pode ser para nós uma coisa extremamente espantosa. Um fulano, uma pessoa foi curada, então fica todo mundo impressionado. Nós temos que exercer, como igreja, nós abrimos mão disso. Para ser justo, quem não tem aberto mão disso são os neopentecostais. Não vou entrar aqui no mérito, nem sempre da maneira como nós consideramos doutrinariamente mais correta. Só vou dizer isso. Mas mesmo assim, eles não abrem mão. Veja, Pedro disse: Eu não possuo nem prata nem ouro. Não havia oferta subsequente de prata e ouro ou antecedente de prata e ouro. Não havia ideia mercantil no processo. Simplesmente era a cura. Simplesmente era a cura. E aqui eu encerro a primeira palavra pastoral, em nome de Jesus, que o Senhor levante nessa geração, na nossa geração, uma igreja que retoma a oração pelos enfermos para curá-los. E não importa qual seja a enfermidade, não tem nenhuma enfermidade maior do que o poder de Deus. Nem o HIV, não, nem o Covid, não. Nenhuma enfermidade é maior que o poder de Deus. Somos nós que abrimos mão desse poder. Fomos nós que abrimos mão dessa prerrogativa que o Senhor nos concedeu. Fomos nós que abrimos mão dessa autoridade. E se você é de uma igreja extremamente tradicional, e você pergunta, mas na minha igreja nós não temos um culto para isso. Olha, você pode conversar com a direção da igreja e dizer: olha, nós não vamos fazer barulho nenhum, nenhum. Nós não vamos fazer nada que desagrade a tradição da igreja, nada. Nós só vamos orar e dar uma ordem para a enfermidade e ela sairá. E isso será bênção. E muitos irmãos da diretoria acolherão essa palavra. Sabe por quê? Porque eles também têm enfermidades. Porque eles também têm parentes enfermos. Porque eles têm amigos enfermos. Muitos aceitarão. Eles não gostam de manifestações mais entusiasmadas e outras coisas do tipo que não convém aqui a gente gastar tempo com isso. Mas se permanece naquele silêncio tão importante para os irmãos, e eu não estou aqui ironizando agora, embora eu ache que em alguns momentos essa é a minha opinião. A presença estática de Deus, né? Que dá origem aí à ideia de êxtase. Estático não no sentido de parado, mas de um processo de entrar em êxtase. Esse processo muitas vezes nos leva a um momento de profundo quebrantamento. Mas se é um regulamento interno que não se faça nenhum barulho, então aí todo mundo é orientado, dobra o joelho no chão, fecha a boca, não se move, não bata a palma, não faça nada, mas que o enfermo seja curado. Se vocês querem permanecer assim, permaneçam assim. Porque eu não estou aqui para definir como cada denominação deve proceder. nem julgar. Entendo que cada família ministerial foi levantada com um ministério, perdão pela redundância, com uma vocação e vai atender um determinado grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas se sente confortável naquele silêncio quase da madrugada, que você não ouve nada, nada, nada, nada, nada. Tudo bem, eles vão para o céu também, se tiverem nascido de novo, se não forem um empecilho para a obra do Espírito Santo, se tiverem nascido de novo, se não forem um empecilho para a obra do Espírito. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer a vocês dessa origem, e depois passando para os outros que não têm problema com essa questão, irmão, chegou a hora de nós ministrarmos cura e com abundância no nosso dia a dia. Em segundo lugar, depois que Pedro foi usado por Deus para operar essa obra, ele diz: varões de Israel, vocês estão admirados por quê? Por que vocês estão olhando para nós? Como se nós tivéssemos feito o homem andar pelo nosso próprio poder ou santidade. Aqui é a verdadeira humildade, cada um se colocando no seu lugar. Eles poderiam ter recebido a honra ali, feito todo um momento, feito todo um mise-en-scène, feito todo, né, uma cena teatral, esperado alguns minutos, quem sabe de aplauso e algum, né, reconhecimento. Não, foram direto. Vocês estão olhando para a gente por quê? Vocês estão achando que somos nós? Não fomos nós, não. Não é nem o nosso poder e nem a santidade. Em segundo lugar, irmãos, nós precisamos ministrar com a simplicidade de quem ministra a palavra do Senhor. Nós ministramos a palavra do Senhor com toda a reverência e com toda a autoridade, e isso já é costume entre nós. Nós ministramos ou com os corais, ou com os grupos de louvor, cânticos, e isso já é costume entre nós. Nós ministramos orações ao Senhor, e isso já é costume entre nós. E outros tantos ministérios que não dá para mencionar agora. Por que não ministrar a cura? E o provedor da mesma autoridade que pode mover corações na pregação da palavra, que pode mover corações na hora dos hinos, ou dos cânticos espirituais, ou dos salmos, ou da oração, é o mesmo Deus que vai fazer a cura. Não somos nós, é Ele. É Ele que cura. É em nome dele que nós curamos e é para a glória dele. Humildade não é aquela carinha de baixa estima. Humildade é reconhecimento do que você tem, do que é seu, do que Deus te concedeu ou emprestou, melhor colocando, e do que não é. Por exemplo, o poder para realizar essa obra é dele. A instrumentalização, você foi o instrumento que ele usou, mas o poder é dele. Então eu tenho que aprender a lidar na vida, líderes também, aproveitando essa palavra, mas irmãos e irmãs, de modo geral, nós temos aprender que lidar, temos que aprender a lidar com qualidades, potencialidades, virtudes que temos e limitações. Todos têm virtudes e limitações. Qualidades para fazer algo que outros não sabem fazer, e aí você diz: olha, eu sei fazer. Não é arrogância, soberba. Não, olha, Deus me capacitou desde a infância ou desde a adolescência. Eu sei fazer. Trabalhe-se com tranquilidade. Não é soberba, não. Nós precisamos de todas as partes do corpo de Cristo funcionando. E há outras coisas que nós não sabemos fazer. E aí eu não vou me atrever a fazer. Porque se eu for fazer, eu vou fazer tudo errado. Eu posso aprender. E quando eu estou aprendendo, até eu aprender, eu posso ir exercitando muitas coisas. Nós fizemos isso ao longo, todo mundo fez isso ao longo de toda a sua vida e foi aprendendo uma série de coisas. Tudo bem. Aí sim. Mas quanto ao fato de ser apto para ou não ser apto para, é uma questão de humildade real. Ou seja, eu sei qual é meu potencial, senso de realidade, de realismo. É factual. É visível para as pessoas. Há coisas que eu estou apto, há coisas que eu não estou apto. Aquilo que eu estou apto, eu vou, ajudo, realizo, junto com outros irmãos que também estão e faço. Outras que eu não estou, outros irmãos estão aptos e eles farão. E é nesse conjunto de irmãos e irmãs que nós temos o corpo de Cristo. Em segundo lugar. Em terceiro lugar, Pedro não alisa na ministração. Tem gente que gosta só do sermão que alisa, né? Alisa, alisa, alisa. Pedro não alisa. Pedro diz: vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. E nós somos testemunhas desse fato. Nós vimos ele, nós o vimos, perdão, ressurreto. Pela fé em o nome de Jesus, o nome dele curou esse homem que aqui vocês estão vendo. Bem o conheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este agora saúde perfeita. Vocês mataram. Nem Pilatos queria matar. Nem Pilatos viu motivo para matar, mas vocês mataram. E nós somos testemunhas que vocês mataram. Mas Jesus ressuscitou dentre os mortos e em nome dele esse homem foi curado. Então, irmãos, há momentos que nós vamos falar palavras assim extremamente animadoras, extremamente vitoriosas, como ontem a Nova Jerusalém, coisa tremenda, coisa maravilhosa. Há centenas de momentos, milhares, a maior parte dos momentos em que nós ministramos aquilo que vem de Deus, porque é bom, a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. Às vezes a gente nem pode utilizar tanto porque a igreja hoje está bastante disforme, está meio atrapalhadinha, está meio desorientadinha, de modo geral. Mas, na verdade, se a gente for olhar tudo que Deus tem para nós, todas as promessas, a maior parte, fique tranquilo, vai falar para você de vitória, de bênção, de cura, de libertação, de prosperidade. É bíblico, sim, de tudo que Deus tem para você. Que não é bíblico, é barganha. Você vai barganhar o quê com Deus? Você vai barganhar como com Deus? Antes de você nascer, meu amigo, 2.000 anos atrás, e eu também, ele já tinha morrido por nós. O que que nós vamos dar em troco disso? Ah, tem a semana do pacto do não sei o quê, de Abraão. Tá. Né? O que que você vai dar para isso, meu irmão? Pela morte de Jesus. É graça. Depois você se compromete com o reino graciosamente, liberalmente, porque você deseja mais gente curada, mais gente abençoada, mais gente salva. Então, em terceiro lugar, vocês mataram o autor da vida e nós somos testemunhas que vocês mataram. Está chamando os caras de assassinos na cara dura. Como um profeta mesmo. Mas nós curamos esse homem em nome de Jesus. Há muitos momentos que nós precisamos ser claros com a igreja. Porque se nós não formos devidamente claros com a igreja, depois nós vamos responder por isso. Nós que ministramos a palavra, que temos o chamado nesta área. Se nós não formos devidamente claros com a igreja, o sangue deles recairá sobre nós. Se nós dissermos para eles e eles se converterem, aleluia, estamos livres do seu sangue. Mas se nós nos omitirmos para ficar de bem com todo mundo, para ficar, né, numa situação assim que todo mundo achar bonitinho, e eles perecerem, o sangue deles vem sobre nós. Isso é muito sério. Então, em terceiro lugar, diga o que você tem que dizer em nome de Jesus. Diga o que você tem que dizer em nome de Jesus. Procure fazer isso, como Efésios ensina, diga a verdade com o máximo de amor. Porque verdade, guarde isso, eu vou repetir. Verdade sem amor gera legalismo, gera excesso de rigidez, gera amargura. E amor sem verdade gera frouxidão, gera falta de educação na pessoa que está sendo orientada. Então nós precisamos das duas coisas, verdade e amor. Amor e verdade. Verdade para dizer o que deve ser dito. Amor é a forma como nós vamos dizer. É a maneira, é a motivação pela qual nós estamos dizendo para fim proveitoso, para que aquela vida se converta. O amor é para que não sejamos frouxos e deixemos a igreja cair no mundanismo. Só que o amor não pode ficar só, né, alisando, alisando, alisando. O amor tem que trazer a verdade, porque é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. E Deus é amor. Então, sempre olha aí. Deus é amor, a verdade é Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas com amor, porque Deus é amor. Em quarto lugar, e penúltimo, Moisés, perdão, Lucas aqui expõe no versículo 22 até o versículo 26 todo o processo que vem desde Moisés, que foi o libertador de Israel, mas também já um anúncio, um prenúncio daquilo que Jesus realizaria com toda a humanidade, avisando que o Senhor levantaria um profeta e nós deveríamos ouvi-lo. E aqui no 23, aqui paro, e acontecerá que toda pessoa que não ouvir esse profeta será exterminada dentre o povo. Palavra de Moisés. Irmão, irmã, você que está nos ouvindo pela primeira vez, você que está nos ouvindo pela primeira vez, ou no Zap, ou no blog, se você ouvir a Jesus, esse profeta, esse Senhor, esse Messias, esse sumo sacerdote das nossas ofensas, ele é tudo. Ele é tudo. Se você ouvir, você será salvo. Se você ouvir, aceitar, obedecer, se converter, você será salvo. Se você não ouvir, o texto diz, você será exterminado. E se você quiser saber mais sobre a segunda morte, vá lá em Apocalipse 21. Eu estou repetindo, acho que pela quarta vez. Volte lá em Apocalipse capítulo 21, já no final, da metade para o final, você vai ver a missionária ministrando com muita propriedade sobre essa questão. Então, ouça Jesus. Ouça Jesus. Ouça Jesus. Aceite Jesus como Senhor e Salvador. E ouça hoje. Não espere mais. Pare de ficar longe de Jesus. Volte para casa como filho pródigo. Volte para casa. Não adianta a gente forçar. Não é por força, nem por violência, nem por argumento. Não vai ser por nada. Ou você deixa o Espírito Santo tocar em você, te convencer e para com esse negócio. E para com essa postura e se arrepende e volta para casa e exerce o seu ministério, ou você está correndo muito risco de ser exterminado e eternamente. E o pessoal brinca com isso, brinca com fogo. Brinca com lago de fogo e enxofre. Está brincando com a morte. Está brincando não só com a primeira morte, que é a morte desse corpo material que todos passaremos, a não ser aqueles que forem arrebatados, mas você está brincando com a segunda morte. Você vai ser castigado. Flagelos inenarráveis. Você vai ser castigado. Enquanto Cristo reina com a igreja, você, por causa de tolice, vai ser castigado. Vai ficar encarcerado no milênio, 1.000 anos encarcerado, juntamente com Satanás e seus demônios. Os que morreram já, né? E depois você vai ser condenado à segunda morte. A segunda morte, que é a morte eterna. Não brinca mais. Não perca mais tempo. Não brinque mais, perdão. Não perca mais tempo. Hoje é o dia. Hoje é o dia de você voltar. Hoje é o dia de você se reconciliar. Hoje é o dia de você procurar uma igreja idônea. Entre elas, nós nos oferecemos para você como uma das possibilidades. Não somos a única, não. Como o pessoal ficar divulgando aí. Não somos a única, não. Somos, acho que talvez, a menor delas todas. Mas estamos à sua disposição. Você pode ligar para nós, você pode entrar em contato. E faça isso, em último lugar, em quinto lugar. Uma coisa linda. Em verdade, todos os profetas, desde Samuel em diante, um por um, pregaram e predisseram. Olha, quando a gente fala de predizer, como um tipo, né? Tipologizar. Como um arquétipo, um tipo primordial. Eles pregaram e predisseram esses dias, e vocês são os herdeiros. Pedro estava falando com judeus, dos profetas, e da aliança de Deus que estabeleceu, Deus estabeleceu com os antepassados. Ele declarou para quem? Para Abraão, o pai da fé, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Primeiro para os judeus, Isaac, depois Israel, depois as 12 tribos de Israel, depois toda a história de Israel. Muito bem. Até que chegou o um momento em que o descendente desse processo todo da casa de Israel, mas ao mesmo tempo o Criador de Israel, a saber, Jesus Cristo, o Senhor veio até nós, fincou a tenda entre nós, tabernaculou entre nós, fez a tenda dele entre nós, viveu por nós, morreu por nós, deu a vida por nós, ressuscitou por nós, subiu ao céu, está à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. E ele enviou o Espírito Santo que está falando com você agora. Começa por Israel, mas o objetivo desde Abraão era atingir todos os povos da terra. Veja no versículo 25. Sendo assim, tendo Deus ressuscitado o seu servo, aqui é Jesus, enviou primeiramente para vós, vocês judeus, irmão judeu, amigo judeu, companheiro. Primeiro foi para vocês, a fim de abençoá-los, convertendo cada um de vocês das vossas vidas pecaminosas. Depois veio, saiu dos limites de Israel, como era propósito desde Abraão, para atingir todo o planeta, para que todos possam habitar no novo céu e na nova terra, na nova Jerusalém. Então, em quinto lugar, eu quero afirmar para você, está escrito desde Samuel, desde os profetas, está prometido desde Abraão, antes de Samuel. Está demonstrado na vida de Moisés, na vida de Josué, na vida de José, antes de Moisés, lá atrás ainda, na vida de Isaac, na vida de Abraão, está demonstrado em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia, em todo o Antigo Testamento está demonstrado e no Novo Testamento está selado, confirmado, manifesto nos evangelhos e depois testemunhado nos livros que vêm a seguir. Que Jesus Cristo é o Senhor. E só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Pastor, eu não tenho ouvido isso com constância, vamos chamar assim. Então, meu irmão, vá, procure algum lugar onde você vai ouvir com constância. Se você é daqui da cidade, nos procure. Mas se você não quiser ficar conosco por causa da característica, nós recomendamos outras comunidades. Não há problema, não. O que é nosso, ninguém tirará. E o que é dos outros também não. Essa competição é ridícula. Mas a gente pode pelo menos ajudar você num processo de esclarecimento sobre o processo da salvação, pelo processo que Deus deseja operar. O que importa é que você experimente tudo aquilo que Deus tem para você. Então, voltando, em primeiro lugar, nós estamos sendo chamados a voltar ao ministério da cura de enfermidades, da cura dos enfermos. Em segundo lugar, nós temos que dizer para as pessoas: não somos nós, não. É Deus quem está fazendo. Não com aquela frasezinha: ah, eu não, eu não, eu não. Não. Você vai dizer: olha, eu fui um instrumento. Eu fui um instrumento que Deus usou. Agora, o poder é dele. O poder é dele, a honra é dele, a glória é dele. Eu sou dele. E até eu sou dele. Então, você vai dizer isso. Em terceiro lugar, diga o que tem que dizer, com amor e verdade. Vocês mataram o autor da vida. Os judeus mataram o autor da vida. Agora, antes de alguém se levantar aí com xenofobia, eu quero dizer e fazer uma pergunta: será que nós outros não mataríamos também? Será que nós somos tão diferentes assim deles? Tão melhores em qualidade? Ou será que eles exemplificaram a dureza do coração humano? Porque depois desse período, já foram 2.000 anos. Houve tempo necessário para todo o planeta se converter. É isso que aconteceu, irmão? É isso que aconteceu, irmã? Não. A dureza do coração humano continua. O foco continua errado. As pessoas continuam olhando para as coisas desse mundo. As pessoas continuam olhando para o reino desse mundo. Continuam se preocupando com as coisas desse mundo e esquecendo que são embaixadores do reino dos céus. Então, era certo o que Pedro fez no caso histórico. Vocês mataram o autor da vida, mas nós somos testemunhas que ele ressuscitou e foi pelo nome dele que esse homem foi curado. E é pelo nome dele que muitas pessoas serão curadas. Em nome de Jesus, nós vamos curar pessoas, tá bem? Ore em nome de Jesus e vá exercitando a sua fé e orando pelas pessoas para que elas sejam curadas. E você vai se apropriando cada vez mais da fé, vai se santificando pela palavra, pela oração, pela comunhão com Deus, de modo geral, para a gente não mencionar mil coisas. Aqui você vai se consagrando ao Senhor, vai se santificando e vai exercitando a fé com maior autoridade. Em quarto lugar, é importantíssimo que você entenda uma coisa: quem ouvir a Jesus será salvo. Quem não ouvir e não aceitar a Jesus como Senhor e Salvador será exterminado. Simples assim. E em último lugar, a salvação veio dos judeus, desde um propósito que Deus firmou com Abraão, uma aliança que ele firmou com aliança com Abraão, mas não parou nos judeus. Pelo contrário, os judeus estão há 2.000 anos, não há só cristianismo, há cristianismo e judaísmo. Porque muitos deles não creem, não tem jeito, não aceitam, e muitos deles serão enganados. Está escrito também. Nos 3 anos e meio, muitos deles serão enganados pelo anticristo. Farão pacto com o anticristo. E só abrirão os olhos depois de 3 anos e meio, quando ele profanar o templo. Tomara que aí muitos se rendam e sejam salvos. Mas a Bíblia não diz que todos serão salvos. Então, o coração duro é de toda a humanidade. Veio primeiro através de uma aliança e de uma história que começou lá Abraão e chegou até mim e até você, até os chamados por eles de gentios, como se fôssemos nós chamando os outros de estrangeiros. Tá bem? Então, que nós tomemos uma posição hoje, nos convertendo, cada um de nós, das nossas vidas pecaminosas e aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, e se você já aceitou, se comprometendo poderosamente com o seu reino, em nome de Jesus, aleluia, amém. Eu disse que todo início de mês ou final de mês, eu menciono para vocês, para não ficar cansativo, uma vez no início, uma vez no meio, uma vez no final do mês, tá bom? Como tinha a oração da manhã, da tarde, da noite, do fim do dia, então também vamos fazer assim. Se você ainda não acessou e não conhece o blog, acesse. Há mais de 200, quase 300. Eu imagino que já chegamos a 300 ministrações. E avançando. Ou já passamos de 300 ministrações, que já passou de um ano. Então, tirando um dia ou outro, 50 dias, vamos dizer, de finais de semana, onde você ministra uma vez só, nós temos pelo menos aí umas 300 ministrações. Livros completos. E o endereço é bloglogos7, tudo junto, ponto blogspot.com. Repito, bloglogos7, ponto blogspot.com. Última vez, blog logos 7. Ponha só o número 7. Ponto blogspot.com. E você vai encontrar aí cerca de 300 ministrações sobre os temas mais diversos da Bíblia. E acrescentando, aumentando. Tá bom? E se você quiser, como tem feito de modo exemplar a nossa irmã Floranete, de modo exemplar, não há ninguém igual a ela, em todo o grupo dos 2.500 ouvintes hoje, somando blog e WhatsApp, se você quiser passar o telefone de mais uma pessoa, mais duas, mais três, mais cinco, mais sete, e assim por diante, peça licença para a pessoa, vê se ela está interessada, o dia que ela quiser, e diga assim, olha, o dia que você quiser ouvir, ouça, o dia que você não quiser ouvir, não ouça, delete ali, para não ficar ocupando espaço, porque depois vai para o blog, e no outro dia você ouve, mas pergunte, porque nós temos que transmitir o Evangelho. E essa é uma maneira de você colaborar para o anúncio do Evangelho. Tá bem? Então, você pode passar o número para nós inserirmos no grupo e você pode acessar o blog também. Hoje somos 2.500 entre todos os que ouvem o WhatsApp e os que ouvem o blog. Um ano depois de começarmos com menos de 100 pessoas. Mas não é o número que me interessa, porque os 2.500 podem ouvir e nenhum se converter. Nenhum. Aí não vai interessar nada. Mas se um se converter, eu quero aumentar o campo de possibilidades. Se um se converter, ou um se santificar, ou um for batizado no Espírito, ou um ganhar visão missionária, aí valeu. Um! Se forem dois, melhor. Se forem três, melhor ainda. E assim por diante. Tá bem? Então, um grande abraço a você. Prepare-se, prepare-se, porque temos mais mensagens de Apocalipse. Nós temos mais mensagens chegando aí de um livro. O pastor Jessé já começou a orar para ver qual é a direção que Deus vai lhe dar. E nós vamos continuar ministrando Atos e também liderança. A pastora Margarete, daqui a pouquinho, estará voltando a ministrar Jeremias. Então, tudo está em ordem, tá bem? Com a graça de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém, amém e amém.